Antes de começar a conversa, gostaria de avisar a todos que, além desse episódio, vamos publicar mais dois conteúdos relacionados ao filme Babel, ambos em inglês. Um deles, já disponível nas mesmas plataformas de divulgação do nosso podcast, é a entrevista resumida em áudio com a Miyuki Kitagawa, cenógrafa japonesa que trabalhou no departamento de arte desse grande filme do Inhárito. A entrevista completa, em formato de vídeo com legendas em inglês, está disponível no nosso canal do YouTube, link na descrição. Espero que curtam o episódio, hein? Olá a todos, fãs do Sala de Projeção. Esse é mais um episódio desse nosso querido podcast, onde a gente fala de filmes, sobre a ótica da psicanálise, da filosofia, da literatura, cultura em geral, dando, claro, nossa opinião. E hoje o episódio é sobre o filme Babel, de 2006, dirigido por Alejandro González Iñárritu, escrito por Guillermo Arriaga, diretor de fotografia Rodrigo Prieto, todo mundo mexicano. Mas a produção é internacional, ele se passa nos Estados Unidos, no México, em Marrocos e no Japão, a equipe toda internacional. Atores principais são Brad Pitt, Kate Blanchett, Gael Garcia Bernal, Rinko Kikuchi, adoro o nome dela, e vários atores fantásticos, inclusive destaque tem que ver o nome dela, mas eu gostei muito da atuação da babá mexicana. Adriana Barraza. Adriana Barraza. Maravilhosa, eu achei. Excelente a atuação dela. E com a gente aqui, como sempre, a equipe do Sala de Projeção Podcast, André Vicente. Tudo bem, Diego? Oi, gente, tudo bem? Igor de Campos. Olá, Diego. Olá a todos, olá a todas. Boa noite, bom dia. E Gustavo Leal. Eu vou falar olá, Diego, também. Todo mundo falou olá, olá Diego. Bom dia, boa noite, tudo bem. Mas só que a gente não falou com ódio no coração. Né? Então, hoje é um episódio também muito especial, porque aqui no Japão, já é domingo de manhã, dia 4 de julho, aniversário do Gustavo Leal. Tio Guga, feliz aniversário! Opa! Feliz aniversário! Obrigado. Vamos comemorar na pandemia, né? Tomar um monte de cerveja até as 8 horas da noite aqui no Japão. Né? Na sexta-feira eu saí entre 6 e 8 horas, 6 e 8 e meia da noite. Eu consegui beber 4 uísques. Mas vai ser exatamente isso, entre 6 e 8. Não pode nem antes nem depois. E aí fecha, né? O Japão ele virou inquisidor cristão na pandemia. Não pode mais beber, só pode beber. Até uma certa hora da noite. Não, agora pelo menos pode beber, que antes não podia beber, né? Tava proibido bebida em restaurante. A lei seca total aqui. Aqui no Japão, o vírus ele começou a se espalhar mesmo, assim, em boates, né? Na vida noturna, assim, né? Boates e bares e izakayas, assim, de madrugada e tal. Então, Babel. O que vocês acharam de Babel, hein? Igor, você assistiu quantas vezes? Ah, Diego, eu assisti duas vezes esse filme e eu confesso que ele não é o meu filme favorito do Iñárritu. Ah, eu gosto muito, eu tava falando isso pra você antes, eu gosto muito do Birdman, eu gosto muito do último filme dele com Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, The Revenant. Eu gostei muito do Amores Perros assim que ele saiu. Amores Perros foi, eu acho que foi o único filme do Iñárritu que eu assisti no cinema. Não, minto. 21 Gramas também eu assisti no cinema. Então, assim, eu gosto muito dos filmes dele, assim, sabe, de forma geral. Mas eu acho que eu não assisti todos, não. Babel, eu acho um bom filme. Eu assisti quando ele saiu. Não fui ao cinema pra vê-lo. Eu reassisti agora pra gente gravar o episódio. Assim, eu acho um filme bom. Mas não é um dos meus filmes favoritos dele, não. Nós vamos descobrir por que é bom, então, aqui hoje. Por que é bom, então, André? O que você achou do filme? Você gostou? Eu vi, como você... respondendo a pergunta que você não me fez aí, eu vi duas vezes, eu vi hoje, logo antes da gente se encontrar aqui, e vi no cinema quando foi lançado no Brasil, né? Foi um filme que me marcou muito na época. Eu não lembrava muito bem do filme, mas eu lembro que ele me marcou muito por causa do sofrimento, né? Eu tinha visto 21 Gramas também. Inclusive, eu associei esse diretor a filmes sobre o sofrimento, assim, máximo que um cineasta pode pôr na tela, sabe? Não sei se vocês tiveram essa perspectiva, que é... O filme, pra mim, é sobre o sofrimento e sobre como que as leis, as instituições, etc., podem ser insensíveis ao sofrimento humano, né? Eu acho o Lars von Trier mais sádico, com certeza. Ah, não, mas eu não achei o filme sádico, de jeito nenhum. Não achei o filme sádico. Eu achei o filme realista nesse sentido, assim. Ele tenta mostrar como o sofrimento se desenvolve, inclusive, em vários lugares do mundo, né? Ao mesmo tempo, em vários... Vamos dizer assim, ele... O filme talvez passe um pouco a mensagem de que em qualquer país, em qualquer nível de civilização, avanço tecnológico, o sofrimento humano ele tem algo de comum, né? E ele é cru e a gente vive não importa onde você tá. Enfim, vamos discutir isso daí, né? Vamos começar devagar aqui. E Gustavo, você gostou? Você tinha falado que você tinha gostado muito do filme? Primeira vez que você viu, não foi? Foi a primeira vez. Eu acho que foi, até aqui foi o que eu mais gostei dos que a gente assistiu. Um bom presente de aniversário. Uau, que surpresa, fantástico. Eu não sei, porque também rolou uma coincidência absurda assim, com o livro que eu tava lendo, depois eu posso falar mais, mas eu gostei do filme em si, assim, da experiência, apesar que eu tenho evitado ver filme trágico e triste, mas achei um filme bem feito, assim, esteticamente bonito, bem escrito, as atuações estão muito boas, né? A babá é muito boa, até as crianças não me irritaram muito, eu tenho ódio de criança ator e atriz, mas as crianças não estavam tão mal, né? Não, é super bem dirigido, né? As crianças lá do Marrocos, fantásticas, né? Não é possível, aqueles meninos acreditaram de verdade que estavam matando gente, porque os meninos estão muito bons, né? Os dois. A menina também. Ótimo, eu gostei muito do filme. É, foi bom de ter visto. Eu tinha assistido os outros, eu nem lembrava que o 21 Gramas era dele. Eu assisti, mas não lembro, eu só lembro que era um filme trágico. E assisti o Birdman também, mas eu gostei mais do Babel do que do Birdman, pra falar a verdade. É, o meu filme favorito dele é o Birdman também. Eu acho um filme completo, assim, redondinho, certinho e interessante formalmente. Atuações maravilhosas. Michael Keaton, Edward Norton. Eu acho que os atores dão aula de atuação, assim. Edward Norton tá brilhante no filme. Mas o Babel, eu tô com o Igor nessa. Eu acho que é um... Eu não acho que é o melhor filme dele, não. Eu acho que é um filme que ele ainda tá se achando como diretor, sabe? Eu ainda acho que tem algumas... Ainda tem um elan dele como estudante ou idealista, sabe? Quando você tá na universidade querendo fazer filmes politizados e querendo passar alguma mensagem importante pro mundo, eu ainda acho que tem um pouco desse elemento subjacente no filme. Mas, porque eu concordo com vocês, eu acho que é um filme esteticamente muito bom, tecnicamente ele é muito bom, o Inharito ele realmente se destaca, e ele é muito bom diretor de ator, né? Então ele trabalha com os melhores técnicos e os melhores atores, sabe? Ele é super obsessivo com detalhes, né? Depois a gente vai falar mais, né? A gente pegou várias observações interessantes com uma profissional que trabalhou no filme, né? Ela trabalhou no departamento de arte do filme. O nome dela é Miyuki Kitagawa. Eu e Igor fizemos uma entrevista com ela já há algumas semanas. Ela é uma amiga nossa aqui em Tóquio. Por acaso, ela trabalhou em Babel e ela pôde compartilhar várias informações interessantes sobre a produção, né, do filme. É, especialmente a parte japonesa, né? Que é a parte que ela trabalhou. E fofocas também, não? Fofocas. Algumas fofoquinhas, né? E uma fofoca super importante, né? Já que a gente tá falando do Inharito, né? Dos filmes dele. O Inharito é um diretor que tem duas características que eu achei muito interessantes e realmente põe ele um pouco de uma forma separada dos outros, da maioria dos diretores, né? Ele é obsessivo. E ele é obsessivo não só durante, mas ele também é na pré-produção. Então a gente sabe que ele veio pra cá, pra Tóquio, muito tempo antes de começar as filmagens, e ele fez pesquisas profundas. Ele realmente visitou bares onde os jovens japoneses frequentam. Ele conheceu vários japoneses surdos, jovens também. Ele realmente se aclimatou aqui na cultura. Ele não mandou gente para estudar e depois para ajudar e fazer consultoria no roteiro, não. Ele realmente veio para cá para fazer uma imersão na cultura japonesa. Mas isso em Tóquio. As cenas do filme se passam em Tóquio, se não me engano. É, eu tô falando do segmento de Tóquio, né? Isso são informações que a própria Miyuki-san falou pra gente, né? Que ele fez tudo isso e, de fato, né? Todo o comportamento, todas as ações dos personagens japoneses no filme, eles são genuínos, são autênticos, são coisas que os japoneses fariam. Uhum. Ela disse que o exagero tá só, por exemplo, às vezes a boate é muito colorida demais, a lanchonete também tem mais quadros e mais cores e mais música e mais gente do que o normal e tal. Mas a caracterização dos personagens e do drama, ela falou que tá excelente. E ele tem uma característica de, por exemplo, quando a cena é muito impactante, quando é muito profunda, quando envolve emoções muito profundas, muito fortes, ele tranca os atores. Né? Aquela cena, por exemplo, entre o policial e a menina, no final do segmento japonês, que eles estão no apartamento, né? E ela tá nua. Eles ficaram 3 dias, né? Os atores, junto com o Inharito e com o diretor de fotografia lá dentro desse apartamento, e não podiam sair de lá, só podiam sair para tomar café da manhã, comer. Mas eles ficaram 3 dias lá, filmando, ensaiando, filmando. Né? Nossa. Diz que no final dos 3 dias, os atores já estavam quase perdendo, ficando meio doidos. 3 dias no apartamento, os atores já já tava ficando doido, pelo amor de Deus. Mas é porque é tipo um trabalho de 24 horas, né, praticamente. Eles dormiam, deviam dormir bem pouco, assim, sabe? E você imagina você passar e você sentir uma emoção profunda. Você viver uma tragédia, viver um sofrimento por 3 dias, de forma genuína. Você vê, assim, no rosto do policial e dela, né? Que eles estão realmente exaustos ali. Cansados, exaustos. Isso é uma técnica antiga, né? Especialmente de diretores dos anos 70. Eu lembro de ver Making Off do Exorcista, por exemplo. E o diretor do Exorcista, William Friedkin, ele tinha esse estilo, né? Também. Então ele realmente exigia muito dos atores. Ele praticamente assediava os atores para eles realmente terem uma reação de cansaço, de medo e de exaustão genuína, autêntica. É, o diabo já tava de saco cheio de ficar dentro do corpo daquela menina. Você falou do Lars von Trier, Diego. Lars von Trier, ele fez isso também durante a produção de Dogville, e tem um caso notório, né, de um diretor que fazia isso, às vezes quase que sem querer, porque eu não sei se ele realmente tinha uma metodologia ou uma técnica em vista quando ele fazia isso, que é o Stanley Kubrick, né? Isso. Tem uma anedota que o Ethan Hawke, ele conta a respeito do Stanley Kubrick. Com o Stanley Kubrick, ele dando uma entrevista, eu acho que pra televisão francesa, ele fala que quando ele tava fazendo Iluminado, né, ele ficava repetindo para que o Jack Nicholson fizesse a mesma cena várias e várias vezes. Ele chegou ao ponto de filmar a mesma cena, acho que 120 vezes, 150 vezes, assim, um número absurdo. E ele fala assim, olha, nas primeiras 30 tomadas eu tenho Jack. Da tomada 40 até a tomada 80 eu tenho um ser humano se debatendo em desespero. Aí a partir da tomada 80 até a 120 eu tenho a cena que eu quero. Então essa era a técnica intuitiva, digamos assim, do Stanley Kubrick, de exaurir os autores até conseguir aquilo que ele conseguia. Eu acho que isso é muito usado por diretores que têm uma visão muito particular e única daquilo que eles querem. Acho que diretores que veem o trabalho deles mais como um projeto colaborativo que eles estão fazendo com outras pessoas, com os atores, com os co-roteiristas, com os produtores, com os cinematografistas, não, eu acho que talvez não enxerguem muito bem o processo dessa maneira. Mas eu acho que o Inharitu, ele me parece pertencente a essa primeira categoria dos diretores. Olha, isso aqui é a minha visão, isso aqui é o jeito como eu entendo as coisas, e esse filme ele vai sair da forma como eu quero, porque eu imaginei ele assim. Então ele exatamente, aí ele exige que os atores, como é que se fala, apresentem uma performance que tá muito, que chega mais próximo do que ele imaginou. Então até que eles chegam a esse ponto, às vezes pode demorar, e ele é obsessivo, ele realmente, até nos pequenos detalhes, né, a Miyuki, ela tava dizendo que ela mostrava, assim, um desenho para ele da cena, do cenário, né? Por exemplo, o ginásio de voleibol. Ela mostrou um desenho com algumas pessoas da arquibancada, assim, né? E aí, no dia de filmar, havia menos pessoas na arquibancada. E ele falou, por que tem pouca gente aqui? Quantas pessoas tinham no desenho que você me mostrou? Aí ela falou, tantas. Tem que ter tantas, então. Eu aprovei o desenho com 20 pessoas, tem que ter 20 pessoas. Aprovei o cenário do apartamento com aquele sofá que você desenhou, e eu quero esse que você desenhou. Mas aí ela dizia, não, mas eu só desenhei, só pra ter uma ideia, sabe? É uma abstração de um sofá, a gente pode achar um parecido. Ela, não, quando eu aprovo é esse sofá. Aí ela tiveram que construir um sofá, tiveram que fazer um sofá, pra satisfazer o Inharitu. E ela disse, o Inharitu ele tinha o trunfo de que ele conseguiu o dinheiro todinho, ele que reuniu todo. Então o orçamento do filme, eles não tinham que falar, porque tava ali. Fala, você tem aqui o dinheiro, então vai lá e faz. Então ele é desse estilo mesmo. Então ele de fato, muitas vezes, em vários filmes dele, consegue atuações primorosas dos atores. Né? Talvez seja uma metodologia válida, né? É difícil você ver um filme de um Inharitu que tem uma atuação falsa, uma atuação mais ou menos, né? E é uma característica boa do filme que eu achei. Mas eu achei um filme, assim... Eu fiquei assim, ainda tô pensando. Por isso que eu tava querendo muito... Realmente, esse episódio eu tava ansioso pra fazer. Porque eu tava querendo saber de vocês por que que ele fez esse filme. O que tá por trás desse filme? Qual é a motivação desse filme? É, a gente pode tentar... Claro, teria que perguntar pro diretor, né? Mas a gente tem indícios, né? Nas temáticas do filme, como principalmente o sofrimento é mostrado, né? Na verdade, eu vendo o filme, eu... Pra mim, o tema principal do filme que a gente pode trazer aqui é essa questão do encontro com o outro, né? Essa alteridade extrema. Primeiro que as histórias se passam em lugares completamente diferentes, né? Você tem... E o pivô disso tudo seria o ponto de vista americano, né? Que você tem o personagem do Brad Pitt e da Kate Blanchett, que são os turistas americanos que se encontram num país, no Marrocos, né? E numa situação completamente outra ao que eles vivem, né? E você tem os filhos deles também que vão pro México com a babá. A babá, não sei se é babá, na verdade, ela trabalha na casa, né? É uma imigrante ilegal que trabalha na casa há 16 anos, cuida dos meninos como se fossem dela. E eles se veem no México, né? Nesse território outro em relação aos Estados Unidos. E também tem o Japão, né? Que é outro a tudo, né? O Japão, como vocês estão morando aí, vocês sabem, né? Pro ocidente, um ocidental que vai lá, quando eu fui pro Japão, você acha que você tá em outro planeta, né? Então, esse encontro com o outro que se apresenta uma dimensão de total desconhecimento, eu acho que é um tema do filme, que pra mim ficou muito evidente quando os turistas estão no Marrocos e se deparam com a situação em que a Cate Blanchett toma um tiro, né? Tiro ocidental, e tem que parar o ônibus dos turistas numa vilazinha no meio do nada, né? Em que eles ficam em estado de terror, tendo que se entregar, né, numa posição completamente fragilizada a um outro lugar, com outra higiene, com pessoas que não falam a sua língua, e tem que se entregar para esse outro desconhecido. Isso me tocou mais especialmente porque eu acabei de vir de uma cirurgia de apendicite aguda, né? Eu tive que tirar o apêndice, e eu me coloquei nessa situação, passar por uma cirurgia com pessoas que eu desconhecia, numa situação emergencial, em que você se depara com a vulnerabilidade total de se entregar na mão do outro, né? Você não sabe a intenção daquelas pessoas, você vai ter uma anestesia geral, seu corpo vai ficar na mão de outras pessoas. Isso acontece com a Cate Blanchett, né? Agora, eu fiquei num hospital da minha cidade natal e já passei por essa experiência do horror de se entregar na mão do outro que vai invadir seu corpo, né? Agora, você imagina a experiência de um turista americano, né, que tem tudo, e chega num lugar paupérrimo, né, depauperado e sem tecnologia e nada, e vai ter que se entregar pro acaso desse lugar totalmente outro, né? Eu acho que isso é revelado no filme em vários momentos. Se a gente quiser, a gente pode explorar nos outros segmentos do filme, né? Mas vocês acham que é por isso que o filme se chama Babel, esse encontro com outro, totalmente diferente, como... Esse negócio do Babel é interessante, velho. Essas coincidências, assim, absurdas. Eu tinha baixado um livro há um tempão, só por causa do título. Eu não conhecia o autor, é um filósofo húngaro, vou até procurar aqui como é o nome dele. Mas o título do livro era fantástico, né? Que é Dostoiévski lê Hegel na Sibéria e cai no choro. Esse é o título inteiro? Esse é o título. Uau! Do Laszlo Foldeny, não sei como se pronuncia, é um filósofo húngaro. Gustavo tá no deep web aí pra achar essas coisas. Depois ele fala, né, daquele papo da internet, né, lá no Fight Club, né? Não, mas aí eu baixei esse livro só pelo título, e como eu não fazia ideia do que, o que era pôr do livro, eu deixei. E aí essa semana, antes de assistir o Babel, por algum motivo, me deu vontade de ver qual era desse livro. E aí o segundo ensaio do livro se chama Uma Torre em Formato de Globo. E é sobre o conceito da Torre de Babel. Eu achei fantástico porque o argumento dele é que a partir do iluminismo, a humanidade começa a tentar construir essa Torre de Babel, né? Uma Torre de Babel de uma linguagem que tem que ser compartilhada por todo mundo, né? Meio que baseada num tripé de tecnologia, economia e política. Então, a tecnologia, economia e política vão criar uma linguagem universal, né? Que vai explicar tudo e todo mundo tem que se encaixar nessa linguagem, né? E tudo que não se encaixa nessa linguagem é o outro, né? Isso que o André tá falando aí do sombrio e tal, do incompreensível, então não se encaixa, que é uma leitura, uma linguagem, um projeto meio colonialista também, né? Então a gente ou exclui essa pessoa que não se encaixa na nossa Torre de Babel, na nossa linguagem única, universal, ou a gente tem que cooptar esse cara e fazer ele entrar nessa mesma linguagem. E aí esse filósofo húngaro, ele usa a imagem de Dostoiévski, né? Na Sibéria, lendo Hegel, lendo especificamente um ensaio de Hegel em que ele está falando sobre a história e como a história se desenvolve dialeticamente e blá blá blá. E aí alguém menciona a Sibéria, ou ele menciona a Sibéria, e ele fala, não, a Sibéria está fora. Só esclarecendo para os ouvintes que o Dostoiévski estava preso lá na Sibéria. Ele estava lendo Hegel lá, preso por subversão. Ah, não, calma aí, não entendi. O livro é um livro de filosofia ou é um livro de literatura, uma ficção? Não, é um livro de filosofia, um livro de ensaios. Na verdade é um filósofo escrevendo um livro de ensaios, mas aí ele, nesse ensaio, ele supõe, ele não tem como saber, mas ele fala que Dostoiévski tinha um amigo lá, um dos funcionários do governo lá que gostava de Dostoiévski, que levava uns livros para ele. E como o Hegel estava escrevendo isso na mesma época, ele faz a hipótese, né, a sugestão de que talvez Dostoiévski leu esse, não sei se é um ensaio ou se é um discurso de Hegel, e começou a chorar, porque no discurso ele diz, não, olha, tá falando da dialética da história, de como essa história se desenvolve, blá, blá, blá. Essa linguagem da Torre de Babel, né, assim, essa linguagem que encompassa tudo e que explica tudo da perspectiva do cara cara europeu continental. E ele fala, não, mas a Sibéria não entra nessa, não. Aí depois alguém fala da África. Ele, não, a África também não entra nessa, não. Porque esses aí são regiões da noite, regiões da infância, da escuridão. Não entram nesse projeto, né? Dessa descrição histórica. E aí esse autor vai defender que Dostoiévski, lendo isso, cai no choro, porque para Dostoiévski é justamente o contrário, né? Dostoiévski é um cara que acha que a Sibéria fez ele, inclusive, se encontrar, né, espiritualmente. Tanto que o Raskolnikov, no Crime e Castigo, tem uma, né, quase que uma iluminação quando ele vai para a Sibéria, né? E Dostoiévski chegava a sugerir para os amigos, ah, você devia ficar exilado na Sibéria um tempo para ter contato com esse sofrimento, um sofrimento que meio que eleva você, né? E o autor concorda, né, quer dizer, ele coloca as palavras na boca de Dostoiévski, né, porque ele concorda, ele acha que o que faz você humano é justamente o que não está incluído nessa Torre de Babel, que não está incluído na linguagem geral. É o que não é localizado e cultural, é o que é trágico, é justamente a noite e a infância, essas coisas que a gente consegue se identificar com todo mundo de qualquer cultura, né, independente das diferenças culturais. E aí, por uma coincidência absurda, eu vou assistir o Babel na mesma semana e é um filme exatamente sobre isso, né? Apesar de se chamar Babel... Está no filme mesmo. Não, mas é porque se chama Babel, né? Porque Babel foi um projeto que deu errado, né? É isso que eu acho que o filme tem um lado Babel, no sentido Babel de uma linguagem tecnológica, política e econômica, porque você pode assistir o filme e perceber como, pô, os caras do primeiro mundo são os que se dão bem, né? Você vê como a polícia trata os marroquinos, como a polícia trata a mexicana e como a polícia trata os americanos, né? O embaixador e TV e cobertura, né? Como a polícia trata os mexicanos e como a mexicana ou os marroquinos e como a polícia trata o japonês, pedindo desculpas e por favor e como, no final das contas, só quem se ferra de verdade, objetivamente, são os terceiro-mundistas. Mas eu acho que isso não vale tanto a pena, né? Eu acho que o bonito é você imaginar, é ver esse outro lado, né? O que é fora da Torre de Babel, fora da linguagem, e que permite você se identificar com todo mundo, né? Você consegue se identificar com o sofrimento do Brad Pitt, apesar dele ser meio filho da puta e não deixar a mulher ir no casamento e tal. Mas, porra, o cara perdeu um filho e tá no Marrocos com a mulher. Você consegue se identificar com aquele choro dele. Você consegue se identificar com um sofrimento altamente confortável da japonesa, né, que mora num puta apartamento, que tem dinheiro e blá blá blá, que de acordo com a teoria econômica e política atual, não poderia sofrer por nada, né, porque ela tem todos os direitos, ela é privilegiada, mas você consegue se identificar com o sofrimento dela. Então, pra mim, é um filme justamente sobre a infância e sobre a noite, inclusive, objetivamente, porque os personagens centrais da história são crianças, né, ou adolescentes, e a noite tem um papel muito importante no filme, né, inclusive daquela noite no deserto, né, assim, o insondável do deserto. Eu acho que essa leitura do filme é mais interessante, assim, você pensar, não politicamente e economicamente, que tem também no filme, mas como, apesar, não é o que faz a gente igual, entendeu? Não é a Torre de Babel, não é porque todo mundo é igual e tem a mesma linguagem, mas que, mesmo nessa diferença absoluta, a gente consegue achar alguma coisa de humano na tragédia, né? Eu consigo me identificar com um menino marroquino que pegou um rifle, eu que nunca usei um rifle na vida, nunca fui do Marrocos, nunca dei tiro em ninguém, não crio bode, mas eu consigo me identificar com aquele sofrimento dele, né? Eu consigo me identificar com o irmão dele, entregando ele, vendo a irmã, por medo e um pouco de maldade, né? Você consegue se identificar com o sofrimento da japonesa, querendo uma coisa e não conseguindo. E você consegue se identificar com um americano rico, meio babaca, no Marrocos, tratando os locais como se fosse empregado dele. Então, achei isso muito bonito no filme e acho que encaixou, foi uma coincidência brutal, assim, com esse livro, que é muito interessante, se vocês quiserem depois procurar. É um livro de ensaios, uns ensaios curtos, e bateu bem com o filme. Uma coisa que você falou que eu achei interessante aí foi esse negócio de achar o que nós todos temos em comum, que tá além da linguagem, né? Tá além do idioma, né? Eu achei que é uma cena que espelha, né? Uma cena que reflete muito isso, eu acho que você tá falando. Que eu achei muito bonito, inclusive. Foi a cena que a Cate Blanchett, ela tá lá se recuperando já, né? Já passou, assim, o primeiro susto. Ela já tá naquela casa daquele motorista, daquele cara, daquele guia turístico marroquino, né? E ela tá lá já em... mas um pouco mais calma, se recuperando. Eu acho que, inclusive, de noite, eu acho que ela tá sozinha lá. E o Brad Pitt foi em algum lugar procurar telefone, né, para chamar a ambulância, então, ou falar com a embaixada. E aí tem uma senhora lá, né, acho que é a mãe do cara, que ela tá lá cuidando dela, né, que ela tá lá supervisionando. E aí tem uma hora que ela Acho que coloca uma substância, assim, uma lamazinha, né? Na ferida dela. Não tem uma hora que ela faz isso? Tem. Ela dá ópio pra mulher. Porque no começo da... Desculpa, não é lama, não. É ópio. Ela fuma... Na primeira cena dela no Marrocos, ela tá jogando gelo fora, porque ele não pode beber o gelo, porque pode ter alguma coisa, e tá passando álcool gel na mão. E aí tem essa cena, depois de algum tempo, dela fumando ópio no cachimbo da veinha, né? E aí ela, esse cuidado da velhinha, né, fumando ópio junto com ela, pra abater o sofrimento, a dor da Cate Blanchett, eu acho que é uma boa, é uma cena que resume o filme, né, um pouco dessa mensagem que eu tô procurando no filme, né, que eu não tô achando. Tem essa mensagem, por exemplo, aproveitando que o Gustavo falou de Babel, o Gustavo falou do que uniria todos, né, que seria algo, como ele falou, pré-linguagem, a questão do sofrimento, de você ter a compaixão, né, você se identificar com o sofrimento do Brad Pitt ou com o menino que tá sendo judiado pela polícia, né? Enfim, agora, o tema do filme, por ser Babel mesmo, é a ausência de comunicação. O sofrimento, ele raramente é comunicado, né? Você vê todos os segmentos do filme, né? Essas histórias que se unem, geralmente por um pequeno objeto, alguma coisa assim. É a incapacidade de você comunicar seu sofrimento pro outro, né? Tem vários exemplos. A menina que tem essa questão com a sexualidade dela, que se sente rejeitada por todos... Ela está sofrendo disso e as pessoas não conseguem compreender. E há um momento em que um policial tem esse contato com ela, o policial sente compaixão e acolhe ela, né? A babá dos meninos, né, mexicana, que não consegue, ela falando com o cara da imigração lá, né? Nossa, eu tô 16 anos, eu cuido dessas crianças como se fossem minhas, etc. Eu tô nesse país há 16 anos. E ele fala, não, você é uma criminosa, você vai voltar pro seu país deportado. Então, e principalmente a falta de comunicação com o que seria a autoridade, né? A autoridade não quer ouvir o sofrimento, ela quer se impor como uma norma neutra, né? Que você tem que obedecer. Mas isso se você é um fudido, quer dizer, pelo menos na tese do filme é isso, né? Se você é um pobretão, né? Se você faz parte dos excluídos da história, você não é ouvido, né? Porque o americano tem a embaixada mandando helicóptero para buscar a mulher dele, né? O japonês tem o policial escolhendo a hora ideal para visitar ele em casa e não sei o quê. É isso que eu acho que é que talvez seja uma mensagem que o filme tenta passar, que eu acho uma mensagem meio boba, que seria assim, beleza, tem uma dificuldade de comunicação, então a solução seria, como numa Torre de Babel, que a gente conseguisse que todo mundo tivesse essa capacidade de comunicação, né? Que todo mundo fosse tratado igual, que todo mundo conseguisse ter esse mesmo tratamento e tivesse a mesma linguagem, conseguisse conversar e se comunicar, que é muito bonita e tal, mas eu acho que é falso, porque isso primeiro esconde que existe uma comunicação, mas que é uma comunicação não cultural, não tecnológica, não econômica, não política, que é essa comunicação, como o Diego falou, da velhinha dando humana, né? Comunicação humana, de por que que o guia turístico resolveu ajudar o cara, sendo que os americanos que estavam no ônibus com ele, os outros turistas, alemães, sei lá quem, estavam cagando, estavam querendo ir embora logo e não estavam nem preocupados. Por que é que o marroquino lá se preocupou? Não é por causa da linguagem, né? Não é porque todos falamos a mesma linguagem. Veja, o marroquino fala mesmo. Não, o marroquino tem nada a ver com o Brad Pitt, né? Mas ele consegue se identificar com uma outra coisa, uma coisa que vai além das circunstâncias do Brad Pitt, da cultura. Ele consegue se... E ele rejeita o pagamento, inclusive. O Brad Pitt tenta pagar ele no final, né? E ele rejeita. Ele, não, eu não, tipo, não tô fazendo isso. Essa linguagem do dinheiro não é a que vale aqui, vamos dizer assim, né? Seria linguagem universal hoje em dia, né? Eu ia fazer só exatamente essa mesma observação, né? Se ele recusa o pagamento no final dos contos, ou seja, é uma ação, ao que me parece, talvez seja uma das poucas ações do filme que são autenticamente, genuinamente altruístas, né? Assim, ele não está visando nenhuma espécie de ganho material ao ajudar aqueles turistas que ele mal conhece, né, naquela situação. Tentando responder um pouquinho essa pergunta do Diego, né, que eu acho uma pergunta bem intrigante, né, assim, qual é o motivo desse filme, qual é o propósito desse filme, né? É engraçado, eu estava pensando aqui, eu acho que eu sou um pouquinho, talvez eu seja um pouco mais otimista que o André nesse sentido, o que é raro, porque normalmente eu concordo com o André, ou eu sou mais pessimista que o André, mas eu acho que nesse sentido eu sou um pouco mais otimista em relação ao filme, porque eu não acho que o filme seja um filme sobre a impossibilidade da comunicação. Eu acho que é o contrário, eu acho que é um filme a respeito da possibilidade da comunicação. Agora, essa comunicação era feita através de vias muito tortas. Ela é uma comunicação que ela acontece apenas quando as personagens principais se encontram em situações limítrofes. Eu acho que, inclusive, o Inharitu, ele é o grande cronista, né, das situações limite pelas quais o ser humano passa, né? Então você tem uma série de tensões, né, no começo do filme, né? Você tem um casal que está em vias de se separar, fazendo uma viagem num país desconhecido. Você tem uma rivalidade entre dois irmãos. Você vê claramente que um dos irmãos é o irmão mais inteligente, mais esperto, é o preferido do pai. Inclusive, ele tem uma relação um pouco incestuosa com a própria irmã, ou seja, ele é o querido da família. E você tem um outro irmão que olha para ele com inveja, sabe? Eu não sou tão inteligente, eu não sei atirar tão bem, a minha irmã não olha para mim com esse olhar de desejo, ou seja, eu sou o Caim dessa história, né? Mas aí as coisas meio que se invertem, né, no final desse enredo. Bom, enfim, aí você tem também aquela menina japonesa passando por uma situação limítrofe também. E é uma situação limítrofe, né? Porque você, conhecendo o background dela, você sabe que ela encontrou o corpo da mãe dela, que tinha acabado de cometer suicídio. E ela tá saindo com aqueles meninos e, assim, chamar a atenção dos meninos, despertar esse olhar de desejo dos meninos é uma coisa importantíssima para ela, sabe? Então, assim, quando ela perde aquilo, naquela cena da boate, que eu acho que é uma cena muito bem feita, inclusive, você vê o quanto que isso desestabiliza ela, né? O quanto que isso fere, não é simplesmente uma situação passageira, algo contingente que vai passar, mas, assim, é alguma coisa que machuca o próprio sentimento de identidade dela. Assim, claro, obviamente, né, a babá que se perde no meio do deserto com duas crianças que não são dela. Que cena aquela, né? Que situação. Então você vê esses personagens passando por situações limítrofes. Eu acho que o Inharito, ele gosta, né? Ele faz uma espécie de estudo de personagens. Ele coloca a câmera dele justamente nesse momento de total e extrema vulnerabilidade para ver o que acontece. Olha, desamparo total, exatamente. O que acontece? O que acontece quando você se encontra nessa situação? Se você estivesse viajando num país totalmente estrangeiro, onde ninguém fala sua língua, onde ninguém quer saber de você, e de repente uma pessoa com quem você tem uma relação altamente conflituosa sofresse uma ferida, sabe, que potencialmente é fatal. Uau! Que situação, o que você faria? E você vê o Brad Pitt chorando. Realmente é uma das melhores interpretações do Brad Pitt, na minha opinião, né, que ele tem nesse filme. E tudo isso, né, nos leva a essa abertura, sabe? Você se encontra nesse extremo, nesse paroxismo de dor, nesse paroxismo de desespero. E a única saída que você tem é justamente você se abrir, você dar um salto de confiança e você se abrir à possibilidade de se comunicar. Ou então, como o André falou muito bem, se entregar ao outro, mesmo que esse outro seja completamente estranho pra você. Então, eu acho que... E alguns personagens, eles conseguem fazer esse pulo, né? Eles conseguem saltar para o outro lado, né, digamos. Então, eu acho que nesse sentido, é um filme... Eu diria que é um filme mais otimista do que pessimista. Ele não é sobre a impossibilidade. Impossibilidade seria se todo mundo se desse mal, se ninguém conseguisse nenhum tipo de redenção ou perdão ou acordo no final. E é isso. E olha, a vida é uma bosta porque ninguém se entende. Esse é o nosso sentido. Não, você vê que há uma reconciliação aqui. Não, eu só queria falar que, porque, assim, essa coisa do... Mas aí o próprio Igor já concluiu falando bem, porque é isso, né? Quando eles se abrem, tem esse aspecto da comunicação e tal, mas quando eles se abrem, o Brad Pitt se abre, é lindo, a mulher sobrevive, né? A japonesa se abre e tem uma espécie de, né, de release, né, de catarse, e com o policial lá, e depois segura na mão do pai, enfim. Mas a mexicana se abre e é deportada, o outro menino se abre e morre, e o outro se abre e perde o irmão e vai preso, possivelmente, depois do pai dele levar uma lapada. Então tem esse aspecto que é inevitável, assim, que eu acho que faz parte da mensagem, que é essa pergunta do Diego, né, que ele queria passar, que é tipo assim, a gente não tá falando todo mundo da mesma língua, né? Nem todo mundo tem abertura. Mas eu acho esse aspecto mais chato. O que pode ser discutido e tal, mas aí vai discutir na universidade. Mas o que eu acho bonito é que é isso também que o André falou, né? Da impossibilidade de falar. Porque você vê, são as coisas tão bobas, né? Assim, você vê a coisa mais natural do mundo, né? Um menino novinho vendo a irmã trocar de roupa e a irmã rindo, achando aquilo ali. É um negócio, né? Assim, uma coisa infantil. Aí o outro vê e não fala, e o que isso gera de rivalidade. E aí essa rivalidade que vai gerar uma tragédia absoluta, né? O Brad Pitt com a Kate Blanchett, a mesma coisa, né? Perderam um filho e ele fugiu, supostamente, né? Saiu correndo, não conversou sobre isso, né? Não conseguiu colocar em palavras isso. A mexicana não conseguiu falar pro cara, olha, eu vou pro casamento do meu filho, então dá um jeito aí, eu sei que você tá aí ferrado, mas eu preciso ir pro casamento do meu filho. E a japonesa que não pode falar de jeito nenhum porque é muda. O que liga essa galera toda, eu acho que é isso, é esse indizível, que é a coisa mais humana que existe, né? Que é você não conseguir falar o que é... que é porque a psicanálise funciona, né? Os grandes insights de psicanálise são sempre uma bobagem tão grande, né? Você fala um negócio que é óbvio, que você podia ter falado desde sempre, mas que você não consegue falar, porque parece que não tem muito linguagem para isso. Eu acho que esse é o aspecto interessante e que realmente une todo mundo. Realmente é uma espécie de fio que liga qualquer cultura, pelo filme, né? Não sei, não conheço cultura marroquina, né? Japonesa um pouco melhor agora, mas eu acho que seria uma mensagem do filme também isso, assim, que tem essa coisa que liga todo mundo. E o filme tem um mérito, né, de passar isso que você está falando, de passar isso que o Igor falou, de uma maneira não simplista, né? Ele realmente é complexo, porque, por exemplo, o resultado nem sempre é igual. Por mais que a babá mexicana tenha sido deportada, né? Ela chegou, voltou para o México e foi abraçada pelo filho, mas eu acho que, por exemplo, a comunicação, a tentativa de comunicação dela, a situação mais limítrofe dela, foi a tentativa de comunicação com o oficial da alfândega, que era de origem mexicana também, que era americano, mas dava para ver. Ah, você fala o na fronteira, quando eles vão passar de carro na fronteira? Exatamente, né? Ela tá lá falando para ele. Na verdade, depois que ela perde dos filhos, né? Ah, tá. Não na alfândega, mas quando ela tá lá tentando convencer o cara, pelo amor de Deus, tem dois meninos presos lá no deserto. É, presos não, perdidos no deserto, e eles vão morrer de sede, de fome, né? Pelo amor de Deus, e o cara não tava realmente conseguindo entender muito bem o que ela tava querendo dizer. Ele tava só vendo muito mais o lado imigrante dela, o lado imigrante ilegal, do que o lado humano, né? Ela não tava conseguindo passar a humanidade para ele, né? Ele não tava conseguindo vê-la como ser humano em sofrimento, que precisa de ajuda desesperadamente, né? Ele estava sempre tentando ver alguma intenção dela por trás. Ela está me enganando, né? Ela é uma enganadora. Ela está só querendo entrar nos Estados Unidos para se aproveitar. Mas eu acho que isso é interessante porque... Eu tô falando tudo isso porque, de fato, ela não é uma vítima total. Ela cometeu um crime mesmo, né? A gente que trabalha em consulado sabe, né? Ela foi para um outro país com crianças sem a permissão dos pais por escrito, né? Quando você tem o passaporte dos meninos, você também tem que ter a permissão dos pais para eles saírem do país. E ela não fez isso, e isso é um crime, isso tem consequências, né? Por mais que ela tenha sido bem intencionada, por mais que ela foi ali rapidinho, depois da fronteira e voltou, é um ato ilegal. E a consequência disso foi terrível, né? Foi a pior possível, mas não é uma consequência verossímil. Realmente pode ter acontecido. Voltando para esse negócio da Babel como sendo a linguagem política e econômica e jurídica até. Porque é isso, o cara olha para ela e ele vê tudo isso que tu falou, entendeu? Tipo, uma pessoa que... Ele não vê um ser humano, entendeu? A gente assistindo o filme, a gente consegue se identificar com a coisa humana dela total, né? Com a dúvida e a incapacidade dela de falar pro patrão que precisa ir pro casamento do filho, o negócio mais humano possível. E tudo isso é excluído quando você olha para ela a partir dessa linguagem geral, né? Desse arcabouço jurídico, político. É, você não vê um ser humano ali. Então o cara tá cagando para se ela tá sofrendo ou não tá sofrendo, tá toda ferrada, ela ama os meninos, né? Adora os meninos, mas isso não importa. É, eu queria falar uma coisa sobre esse aspecto que eu acho que é bem interessante no filme, que ele mostra como vamos dizer assim, a letra da lei, né, e da autoridade, ela é impossível para o ser humano, de alguma maneira, que é o seguinte, a gente tem que ter, né, normas jurídicas, segurança jurídica para conseguir conviver. Essa também seria uma forma de uma Babel, né, todo mundo obedecer as mesmas regras de forma impessoal. E olha só, qual que é um dos princípios da, por exemplo, da administração pública, né, do ordenamento jurídico para a administração pública é você agir como servidor público, por exemplo, segundo um dos princípios que é da impessoalidade. Vocês já pararam para pensar como é uma exigência impossível? Você exige que seres humanos ajam de forma impessoal. Você esquecer que você é pessoa e que você está lidando com pessoas para agir. Ou seja, é uma exigência que se você levar realmente às últimas consequências, destrói a humanidade. Que toda relação humana é pessoal. Então, o cara na alfândega, lá, aquela cena é da total falta de comunicação, né? Eles chegam de carro, as crianças lourinhas lá estão dormindo no banco de trás e... Era simples explicar o que estava acontecendo. Falou, olha, são os filhos. Podia acordar as crianças e perguntar, e me explica aqui. Quem são essas pessoas? Ah, não, a gente estava ali, a gente foi no casamento, passando. Mas aí gera... Quando as pessoas começam a falar, exatamente isso. Quando você tenta se comunicar, você já entra numa dimensão do incontrolável. Porque cada palavra que você fala, você não tem controle de como ela vai ser significada para o outro, né? O outro é uma dimensão desconhecida de você e é um território, como vocês estavam falando, da noite, né? Quando você fala, você entra num espaço noturno. Você não sabe o que vai acontecer. Você não consegue enxergar uma palma na frente da sua visão. Isso acontece muito de forma muito comum. Vocês já tiveram discussões por WhatsApp com alguém? Toda discussão que eu tenho séria por WhatsApp com alguém sai do controle e vira algo... assim, gigantesco e geralmente negativo. Sei lá, uma discussão mais emocional, né? Não uma troca simples assim. Então, essa característica da linguagem, que é a impossibilidade de uma Babel, é que mesmo falando a mesma língua, a gente não se comunica. A gente não tem o controle da comunicação, vamos dizer assim. Gael, por exemplo, ele estava... O Gael Garcia Bernal, nessa cena da alfândega, né? Ele já estava carregado de ressentimento, né? De oficial da alfândega. Né? Ele já estava, já começou a troca ali, já ressentido e já puto com o cara. Então ele já estava assim, meio claro que ele não ia conseguir usar a comunicação de forma eficiente e convencê-lo a deixar ele passar. Ele foi humano, né? Ele falou, não, eu quero ser tratado como pessoa, como ser humano, sabe? E não como um reles lixo mexicano que só quer entrar no país e, sabe, ilegalmente. E aquele policial, ele representava exatamente a lei na forma mais abstrata possível e impessoal, né? Bem impessoal, né? Por mais que dava pra ver que ele tinha um traço físico, né? Ele provavelmente era descendente de mexicano ou latino-americano. Ele completamente impessoal, né? Não tinha nada pra ele, não significava nada. Que é um ator famoso, inclusive, né? Aquele ator é um ator famoso. Ele fez muitos filmes. E acho que o Bobbiali deve ser mesmo, né? De origem... Ele tem um sobrenome. Acho que é Gonçalves. Então, eu acho que é interessante essa... Porque agora, o que eu fico ainda, que a gente podia falar um pouco mais, é que eu vejo um paralelo muito claro e dramas similares entre o segmento de Marrocos e o segmento do México, né, nos Estados Unidos. Ambos envolvem crianças, ambos envolvem situações de conflito de classes e conflito de culturas, né? Culturas menos valorizadas e culturas mais valorizadas, culturas com prestígio, culturas sem prestígio nenhum. Ambas envolvem atos assim, acidentais não, mas nenhum dos dois segmentos envolve um ato que é criminoso na letra da lei, mas a gente vê que não é exatamente criminoso, que não houve intenção, que não houve desígnio de machucar alguém. Foram todos acidentes, foram todos tudo bem intencionado. Então, a gente vê esse paralelo, mas agora a história no Japão, ela me parece muito alienígena nesse filme ainda. Tudo bem que também é esse tema. O tema do é claro, né, que a ausência de comunicação, que às vezes a linguagem ela falha e um abraço ele vale muito mais, né? Ele serve muito mais para unir um pai e uma filha, né, do que uma conversa. Mas eu ainda acho que o drama de uma menina adolescente surda descobrindo a sexualidade e querendo ser amada, querendo ser desejada, né, e querendo superar o trauma da perda da mãe, muito alienígena nesse filme. Por que que ele colocou essa história nesse filme? O que eu acho que não sei se era a intenção do eu nunca vi entrevista com ele, não sei se ele é um cara politizado e tal, mas uma mensagem boa que eu acho que dá para tirar do filme é que sofrimento humano é sofrimento humano, né? Noite é noite, né? Infância é infância. É tipo assim, não tem... Você tem um sofrimento ultra trágico de um menino que é assassinado. Digamos, se a gente fosse colocar aí numa escala, né? De linguagem, do nível dos sofrimentos, né? Tem a família marroquina, que um dos irmãos morre, a outra irmã fica com fama de prostituta e o irmão mais novo provavelmente foi preso porque matou uma pessoa. Aí você tem a mexicana, que é, depois de 16 anos, deportada e perde tudo que construiu e a casa e não sei o que seria o segundo nível de sofrimento. Aí terceiro nível de sofrimento, o Brad Pitt lá com a esposa, né? Pô, você tá de férias, você perdeu um filho e sua esposa levou um tiro. E por último seria, né, se você for fazer essa escala, a adolescente japonesa que simplesmente quer dar. Tô brincando, mas a adolescente japonesa que perdeu a mãe e que tem toda a dificuldade com a linguagem e que tá descobrindo a sexualidade. Mas o que eu acho que é uma mensagem boa do filme é que, tipo, quem é que faz essa gradação? Que escala é essa de sofrimento? Sofrimento é sofrimento, entendeu? Pra aquela menina japonesa, aquilo ali é o maior sofrimento possível. Ela tá ferrada. Não é que ela quando tá sofrendo, ela não fica pensando nas crianças órfãs do Marrocos, não. Nem na imigrante mexicana. aquele sofrimento. Eu acho que isso o filme faz muito bem. Você consegue se identificar com o sofrimento de todos os personagens, né? Não porque você compartilha da cultura, não porque você pensa de maneira lógica, mas você consegue se compartilhar justamente com a noite, né? Com o que é indizível, com o que é... Exato, inclusive com isso. Que dificuldade aquela menina tem? Como é que aquela menina compartilha o sofrimento dela, velho? Porque pra qualquer pessoa vai parecer, ah, o pessoal quer ficar com as suas amigas e não quer ficar com você. Parece uma coisa fútil, entendeu? Ah, sua mãe morreu. Ah, tantas mães morrem. Realmente é um indizível, é um trágico. É o que faz a gente humano, né? Eu acho que uma mensagem bonita do filme seria isso. Que o que faz a gente humano, o que ajuda a gente a se identificar, é essa parte invisível mesmo, mas que a gente consegue acessar de alguma forma. Senão a gente não teria gostado do filme e se identificado com o filme. Eu me identifiquei muito com ela, porque eu acho que ela, aqui no Japão, isso é muito comum, isso é muito forte, né? E ela, mesmo sendo japonesa, ela é como se fosse uma estrangeira aqui, né? Porque quando no Japão, quando você não se conforma, quando você não desempenha os papéis que são assignados para você, em geral, os japoneses, eles realmente te separam, você fica separado. Tem pessoas que, por exemplo, esse fenômeno de você, de ter tanta gente dentro de casa e não conseguir sair de casa, é muito relacionado a isso, né? A pessoas que não conseguem se conformar no trabalho, por exemplo, ou na faculdade, na escola, né? Que eles não conseguem desempenhar aqueles papéis e aí se isolam dentro de casa. É o hikikomori, não sei se pronuncia assim. Exatamente, né? Então, por exemplo, tem uma cena bem super tipicamente japonesa no filme, que é quando os meninos chegam lá pra falar com elas, né? E aí quando eles começam a comunicação, oi, tudo bem, meu nome é tal e tal, eles percebem a menina que é realmente surda, a atriz que é realmente surda no filme, que é amiga dela, e ela começa a falar com aquela voz de surda, típica de surda, né? Então ele já percebe que é diferente, que é estranho, né? E o japonês tem muito problema quando ele é apresentado com um imprevisto, com algo fora do protocolo. E eles se afastam completamente. Então, você se sentir estrangeiro no Japão é uma situação muito forte. Eu achei muito interessante o filme, que ela, mesmo sendo japonesa, é uma estrangeira lá. Então eu acho que também esse é um outro ponto interessante do filme, se sentir estrangeiro, né? Ser estrangeiro num outro país. Uma coisa, por exemplo, você estava falando dessa... do que a noite e a infância é o que é global, né? O que é geral, o que é comum a todos, né? E eu, muitas vezes a gente se pega aqui meio bravo com os japoneses porque eles não falam inglês, né? A gente, no fundo, também queria que essa linguagem internacional fosse a língua inglesa, no fundo, né? Por que que não? Por que que não é possível que as pessoas não vão aprender inglês? O mundo inteiro pode se comunicar em inglês, é uma língua fácil, por que que não aprende, caceta? E aqui a gente tá falando o contrário, né? Que não é o idioma, né? Mas, assim, a sensação de ser estrangeiro foi muito forte aqui no Japão, desde que eu cheguei. Até hoje eu me sinto bastante estrangeiro, né? Mesmo já tendo... Mas você sempre vai ser estrangeiro. É porque em alguns países, por exemplo, a minha experiência na Argentina, chegou uma hora que eu estava assim, me sentindo já meio 90% local, parte daquela cultura, mesmo sendo brasileiro. Ainda tinha algumas coisinhas, alguns choques, alguns ruídos de comunicação, claro que sim. Mas eu acho que quando a cultura é parecida, né? Quando é mais fácil, né? É mais fácil você se transformar em não estrangeiro. Tanto é que tem pessoas que preferem, que imigram, né? Como é que funciona isso na cabeça de alguém, de você decidir imigrar para sempre numa terra onde você vai ser sempre estrangeiro, né? Brasileiro que mora no Japão, isso eu nunca entendi. Brasileiro que veio decidir morar no Japão e fica aqui para sempre. E é brasileiro no Japão para sempre. Vocês entendem esse impulso? E essa aceitação de ser estrangeiro e tá tudo bem com isso? Eu entendo. Na verdade, isso é uma... Essa sensação de ser estrangeiro, pra mim, sempre foi uma vivência minha, mesmo no Brasil. Assim. E eu só fui, inclusive, me reconhecer como não estrangeiro quando eu fui pro exterior. Mas não estrangeiro no Brasil, né? Essa questão da alteridade que a gente tava falando no filme, né? Eu só entendi que eu era brasileiro quando eu fui morar no exterior... E as pessoas não me reconheciam como local. E aí eu percebi que eu realmente tinha uma identidade com o meu país. Mas essa experiência de ser estrangeiro, eu acho que é quase uma vivência universal, assim. De ser estrangeiro, inclusive, na sua própria cultura, né? Porque você não se identifica com tudo da sua cultura também. Você tem o Brasil, que é um país enorme, né? Que você tem diferenças sociais e regionais acentuadas também, né? E aí é um dos casos em que eu acho que também tem que ser um pouco ciências sociais aqui, porque para a gente ser estrangeiro, eu tive que ir para o exterior para me sentir estrangeiro e tal, tal, tal. Eu concordo, e comigo é a mesma coisa, mas para não me sentir, né, para me sentir brasileiro e tal. Mas para uma pessoa que, por exemplo, chama a polícia para delatar qualquer coisa, sei lá, como teve recentemente o caso desse menino da bicicleta elétrica no Rio e tal, E aí você liga para a polícia chega lá e mata o seu filho, você é um estrangeiro absoluto, né? Dentro do seu país. Então, que situação foi essa, Gustavo? Não teve esse de matar o filho, mas recentemente teve um menino que... Uma mulher acusou ele, um menino negro, a mulher acusou ele de roubar uma bicicleta elétrica dela. E o menino tinha comprado a bicicleta elétrica. E o resultado foi que o menino passou a ser investigado porque não tinha nota fiscal da bicicleta e não sei o quê, e que a bicicleta era roubada. Então, assim, quer dizer, o menino que é vítima de racismo, imediatamente ele passa a ser investigado. Quer dizer, ele é um estrangeiro, entendeu? É como a mexicana nos Estados Unidos, né? Quer dizer, a imigração não quer ouvir a história dela. Ela é uma estrangeira. E em alguns países, quer dizer, eu acho que em todos os países, existe esse local estrangeiro econômico, né, político e tal, como na França tem os descendentes das antigas colônias, né, que já são franceses, os meninos nascem lá, mas eles continuam sendo estrangeiros. Então tem um lado político aí que o filme também toca, né, que certos grupos da população do país são estrangeiros. A lei não é feita para eles, né? A lei é feita para proteger. Quer dizer, inclusive no Marrocos, o pessoal estava mais preocupado com o americano e a americana que levou as autoridades marroquinas, mais preocupado com o americano e com a americana do que com o marroquino, né? Eles deram um tiro e mataram o menino sem nem pensar ali. A violência contra o marroquino pobre no filme é extrema, né? Extrema. Não sei nem se é assim lá, ou se é uma visão do diretor, né? Porque, pelo amor de Deus, se for daquele jeito... A polícia bate e depois pergunta, né? Véio, no Brasil é assim? Também no Brasil também existe isso, né? Mas isso para mim ilustra bem que a condição humana é de ser estrangeiro, né? A gente não se sente parte, assim. Isso não é uma experiência. Não, e é isso que eu acho que é uma mensagem boa do filme. Porque, assim, parece quando você olha friamente, como lá, impessoalmente, se você olha de maneira impessoal, como um robô da lei... parece que é muito mais sofrimento você sofrer esse sofrimento do menino marroquino ou da mexicana, né? Porque parece mais injusto e blá blá blá. Mas como é que você faz essa gradação, entendeu? Para a japonesa, ela está sofrendo o maior sofrimento possível, entendeu? Ela podia ter se matado. Inclusive, o filme dá uma... Sugere. Né? Até você pensa que ela vai se matar em algum momento, então, como a mãe dela se matou também. Do corpo. Certamente pensou, né? Ele sugere mesmo que ela tenha. Então, assim, como é que você vai dizer para essa menina, seu sofrimento não é válido porque você está no conforto e você não sofre como o menino marroquino e a imigrante? É muito difícil, entendeu? Então, a Babel perfeita, se existisse, seria um negócio... Eu achei uma grande sacada esse negócio da impessoalidade. Seria totalmente impessoal, né? Não ia ter espaço nenhum para impessoalidade e aí tira um pouco o espaço do humano, né? Por isso que a lei é meio desumana, às vezes. Você não pode ser humano na lei. Talvez também essa impessoalidade é quando a pessoa que está sofrendo essa impessoalidade, ela se sente abandonada pela humanidade, né? Pelo mundo, né? Ela está ali sozinha. Que eu acho que as coisas são a situação que os três têm em comum. Essa situação onde você está abandonado. É uma sensação de abandono. De que ninguém vai te dar lá o suporte, ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te dar um apoio, né? Você não tem o seu pai, no caso dela, da menina japonesa. Sua mãe te abandonou, se matou. Os homens não te notam, né? Então é um sofrimento de solidão, de abandono total. A situação das crianças... imagina, você se coloca no lugar de duas crianças no Marrocos, que sabem que a qualquer momento a polícia vai prender você porque você, sem querer, por acaso, brincando com um rifle, matou alguém. E você vai causar a tragédia de toda a sua família, né? Tem gente que está sendo espancada, torturada porque você deu um tiro em alguém, né? Imagina a culpa, né? Imagina o sentimento de solidão. E você ser uma criança norte-americana no meio do deserto lá, completamente abandonada. Eu tipo, acho que é o pior pesadelo de qualquer criança, né? Você está desamparada, abandonada no meio do nada. É a tragédia, o terror total. É por isso que esse filme é pesado e eu sou, como o Igor falou, em relação a esse filme, eu sou pessimista porque ele escancara isso, né? Ele escancara o desamparo total. E quando você mora ou então você tá num país estrangeiro, essa situação de desamparo, de abandono, ela tá sempre ali, né? À espreita. É muito mais fácil acontecer. Sim. Inclusive, você me lembrou, tive eu fiz uma perícia médica, né? Depois que eu voltei para cá, para Brasília. Em relação à cirurgia que eu fiz, né? E aí o médico falou comigo, olha, que bom agora, porque se for pro exterior, você não tem mais o apêndice para passar por isso lá fora. Porque isso é uma coisa que você tá no exterior sozinho, por exemplo. Muita gente vai pro exterior sozinho, né? Sem família, etc. Até você criar uma rede de pessoas que te amparam de alguma maneira, né? Leva tempo e talvez você não consiga mesmo. Eu passei por uma situação parecida, né? Com essa que você tá falando agora, né? Eu tava no Togo. Num país pequenininho, no oeste africano, absolutamente miserável, né? Eu era 100% estrangeiro lá, porque a população toda, inteira, era homogênea, todo mundo era negro. Então eu andava na rua, eu era um ponto, assim, sabe? Claro, no meio de toda a população negra, assim. Então eu chamava absolutamente a atenção, minha roupa, meu físico, tudo. Eu era estrangeiro. E lá eu peguei malária. Pô, esqueci disso, realmente, você teve malária lá, né? Tive malária, nas primeiras semanas, né? Mas você tava no lugar certo pra ter malária, né? Então, aí eu peguei malária, e a única pessoa que tava lá pra me amparar era um meu chefe que eu conheci há uma semana antes, que me buscou no aeroporto. Um conselheiro lá, velhinho, né? Gente boa e tal. Mas ele me amparou. Ele falou, Diego, o que você tem que fazer agora é ir no hospital aqui, hospital africano, a gente tem que ir lá. Você sabe daquele caso da moça que pegou malária lá na Guiné-Bissau e voltou pro Brasil, diplomata. E ela voltou pro Brasil e não tinha remédio para matar o antígeno africano lá no Brasil. E ela morreu. Então, eu falei, não, eu vou, vambora. E eu fui pro hospital africano e fui muito bem atendido. E a médica cuidou de mim e fez o teste e me deu, esse remédio aqui você vai tomar por 3 dias e vai se curar. E vai ficar bem. Mas se eu tivesse tomado alguma decisão diferente, um pouco dessas, né? Se eu não tivesse tomado essas decisões, se meu chefe não tivesse sido esse conselheiro bonzinho, legal, eu teria me sentido muito mais desamparado, porque eu passei uma semana em febre alta lá, deitado no quarto do hotel, né? Num país sozinho, abandonado ali, sem saber o que vai acontecer comigo, né? Uma doença que eu nunca tinha pegado na vida, que todo mundo tem muito medo, mas acabou dando certo. Uma semana já passou. Mas que é uma história que ilustra outro ponto do filme também, que às vezes é mais fácil uma pessoa ser estrangeira no próprio país do que certas pessoas serem estrangeiras fora do país, né? Por exemplo, o Brad Pitt e a Kate Blanchett eram menos estrangeiros no Marrocos do que os meninos, né? E o outro lá do Riff. Porque eles eram tratados com mais... Apesar de estarem numa cultura totalmente diferente, eles eram tratados com mais diligência e, enfim, do que os próprios locais, né? Como no teu caso, certamente se trataram, teve um tratamento melhor do que sei lá quantos por cento da população do Togo. Tive. E tem uma cena que é bem ilustrativa disso, né? Que o policial, ele vai falar com o personagem do Brad Pitt. Não sei, ele vai falar que, não deu certo, só tinha uma ambulância. E o Brad Pitt, ele fica puto, né? Começa a xinga os dois, etc. E não é feito nada, né? É o único momento em que a autoridade policial lá não espanca alguém. É nesse momento. Come on! Find another ambulance! Do something! What can my embassy do? This is your fucked up country, it's your responsibility. You do... Concordo muito com essa fala do Gustavo, que é mais fácil você se sentir estrangeiro dentro do seu próprio país do que, às vezes, você se sentir estrangeiro em um país estrangeiro, né? E eu acho que esse é um aspecto sociopolítico, essa é uma leitura sociopolítica do filme que eu acho muito interessante. Realmente, eu acho que esse estrangeirismo, ele tem menos a ver com deslocamentos geográficos e tem um aspecto muito mais existencial do que exatamente um aspecto geográfico. No caso, ser estrangeiro é estar alheio, estar longe do amparo das pessoas conhecidas, do amparo da lei, do amparo dos hospitais, do amparo de algum tipo de infraestrutura que faz com que você se sinta em casa. E realmente, a situação dos meninos no Marrocos é total estrangeirismo ou estrangeiridade. Eu não sei como é que a gente poderia colocar isso. Mas sim. Eu acho que o Brasil é um país muito bom, / muito ruim, para você se sentir estrangeiro. Né? Você se sente estrangeiro, eu acho que praticamente toda semana, assim, eu tenho uma dosezinha de estrangeiridade aqui no Brasil. Tem uma coisa que é muito triste hoje em dia, e que antes, acho que talvez as gerações passadas não tinham isso, né? Que é a solidão. Que hoje em dia a gente tá muito mais presa da solidão, talvez, do que no passado, por causa das famílias, como as famílias se constituem hoje em dia, né? Você tem uma desestruturação, pelo menos uma diminuição do número de pessoas em família, né? Por exemplo, sei lá, uma família... Vocês talvez tenham casos disso, talvez o Gustavo aí tenha, principalmente, eu acho que ele já tinha famílias aí no passado de Pernambuco, né? Famílias grandes, né? Aquela coisa bem patriarcal mesmo, mas não no sentido negativo, né? Você tem um pai, a mãe, vários filhos, né? Tá, minha avó tinha 17 irmãos, minha mãe tem 8 irmãos, tinha 9 irmãos. E essas famílias, elas são redes de amparo, né? Hoje em dia, não. Você tem muitas famílias que... Ou às vezes é uma mãe com um filho só, ou, não sei, um casal sem filhos. e ou famílias muito, muito pequenas, né? Hoje em dia você fala que ter 3 filhos parece uma anomalia, né? E a chance de você encontrar o desamparo nessas famílias muito reduzidas é muito alta, né? Por exemplo, casos de, sei lá, uma família que tem um filho único e acontece um acidente com o filho, ou um casal que perde o cônjuge. Antes você tinha, né? Por exemplo, uma família que às vezes os pais nem lembram o nome dos filhos, né? De quantidade de filhos que tem, né? Então a perda de alguém da família não era tão... não gerava tantas consequências negativas, né? Então, por exemplo, sei lá, um pai que morria antes deixava filhos, mas tinha já o filho mais velho, com renda, etc., podia ajudar, etc. Hoje em dia não. Hoje em dia as famílias estão muito frágeis, né? Nesse sentido. Eu acho que isso é triste hoje em dia. É triste, porque eu tô assim, numa situação que eu tô. Acho que todo mundo, todo pai, pai recente, né? Todo pai de filho pequeno, mãe de filho pequeno. Precisa, né, e deseja a presença dos avós, né, dos próprios pais, né, dessa família grande, maior, né, desse apoio, desse amparo que você está falando. Né? E tá brabo, porque a situação da minha e da Amanda é exatamente essa que você está descrevendo, é bem moderno, né, porque meu pai já não quer viajar, é pão duro, não gosta de viajar, não vai, sabe? Pão duro. Não vai me visitar aqui. Não acho que vale a pena, a passagem é muito cara e tal, sabe? É muito cansativo, já tá velho. A minha mãe, ela tá vindo, graças a Deus, assim, pelo amor de Deus, que bom que ela tá vindo. Nunca pensei, nunca quis tanto a presença da minha mãe comigo, na minha casa, assim. Então, como agora, eu fiz um esforço, assim, pedi pro Ministério das Relações Exteriores japonês, por favor, manda minha mãe pra cá, deixa ela entrar no país, sabe? E graças a Deus eles deixaram, né? Então ela vai ter o visto tudo. Mas a... A mãe da Amanda também, né? O pai da Amanda abandonou já faz tempo, e a mãe dela não tem a menor condição também de vir pra cá. Então a gente tá aqui 3 anos no Japão, uma família absolutamente de 3 pessoas, que tem que ser autossuficientes. Se uma pessoa fica gripada, por exemplo, você já tem uma desestruturação da rotina, né? É complicado isso. E ainda mais com essa mobilidade, né? As pessoas não ficam mais na cidadezinha em que nasceram, né? E tal. E conhecem todo mundo, os vizinhos. Não existe mais isso. Mas isso é um fenômeno mais do Ocidente, né? Eu acredito. Porque eu acho que países muçulmanos ainda guardam essa cultura mesmo de ter famílias numerosas, etc. Agora, o Brasil, nos centros urbanos, a gente perdeu isso já, né? Essa transição das... As nossas gerações têm muito receio também, né, de ter famílias numerosas por questões econômicas, etc. Igor, você que fez ciências sociais, né? Você é o nosso sociólogo, ninguém sabe, né? O Igor é sociólogo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre o seu passado de estudos de antropologia, eu percebi com uma característica do Inhárito, né? E especialmente nesse filme, que ele tem instâncias no filme que ele mantém a câmera. Especialmente quando é uma... quando existe uma festa, quando existe uma manifestação cultural no filme, quando os japoneses estão lá no bar de J-pop, ou quando tem a festa, o casamento mexicano, ou então quando eles estão naquela boate, né, no Japão. Eu vi um interesse muito antropológico, de natureza antropológica no Inhárito, assim, né, de que ele tem um interesse, e sabendo também que ele veio aqui no Japão e fez uma pesquisa extensa, né, com a juventude japonesa aqui, né, urbana em Tóquio, ele tem um interesse um pouco de antropólogo, né? E ele, a câmera, ele gosta de mostrar. Ele tem várias imagens que não precisava durar tanto tempo, né? A cena não precisa durar tanto tempo. Como se fosse um documentário, né? Como se fosse, exatamente, um registro documental que ele queria mostrar de como é realmente um casamento autêntico mexicano daquela cidade, daquela região ali no norte do México e tal, numa família de classe média baixa. Ele quer mostrar, né, manifestações culturais. Vocês acham que isso tem valor? Igor, você acha que isso tem valor no cinema? É importante isso no filme, como filme, sabe? Esse um pouco de desvio do plot e um pouco a câmera centrada, focada em pessoas vivendo e existindo? Você está perguntando isso para mim? Você está perguntando para a pessoa errada, assim, sabe? Porque eu vou dizer para você, claro que tem, mas é porque, como você uma vez já disse, e já tantas vezes você me acusou disso, inclusive, eu sou uma pessoa que gosta de filmes muito chatos, né? Os filmes que eu gosto são monótonos, né? Então, tem até um nome para isso, né? O Paul Schrader, que é, como você sabe, é roteirista do Taxi Driver, diretor de cinema norte-americano, assim, muito conhecido, né? Parceiro do Scorsese, ele escreveu, quando ele tinha 24 anos, ele escreveu um livro que se tornou um clássico, né, na teoria do cinema, chamado Transcendental Style in the Movies, alguma coisa assim. Talvez eu não esteja me recordando exatamente do título do filme. Estilo transcendental no cinema? Exatamente, estilo transcendental no cinema, em que ele vai falar justamente da estética de certos cineastas como Michelangelo Antonioni, no Japão o Ozu, na Itália o Vittorio De Sica, que são cineastas que fazem filmes chatos. Ou seja, quando a ação ainda está acontecendo, ela já deixou de acontecer, eles mantêm a câmera estática. Bom, o Paul Schrader, ele discute, né, o porquê dessa estética, né, assim, sabe, se é como uma espécie de registro, como você falou, como uma tentativa de fazer um registro etnográfico daquilo que eles estão vendo, ou então é uma forma de você deixar o espectador numa espécie de transe, o que leva ele a certos estados alterados de consciência e faz com que ele tenha uma compreensão diferente daquele filme, daquela história que ele está tentando mostrar, ou simplesmente é um total desinteresse pela história e um interesse por outros aspectos que estão sendo capturados pelo filme. É um livro bem interessante, né? E ele fala de vários cineastas que eu gosto, né? Vários cineastas que eu gosto e que você não gosta. Mas eu acho que isso não está muito presente no Inharitu. Eu acho que, não sei, eu acho que o Inharitu, ele não é muito transcendental, ele também não é muito etnográfico, eu acho que ele é mais teatral. Eu acho que ele faz essa imersão pessoal no universo dos personagens e ele tenta passar isso nos filmes dele pro público, como se a gente também pudesse ter essa oportunidade de fazer uma imersão naquele micro-universo daqueles personagens. E isso é particularmente interessante nesse filme porque ele mostra várias regiões diferentes do planeta. Então, várias regiões noturnas do planeta. Quando eu falo noturnas, estou pegando emprestado aqui o termo do Gustavo para querer dizer que são... Assim, a gente sabe muito pouco, pelo menos assim, aqui no Brasil, a gente sabe muito pouco sobre Marrocos, a gente sabe muito pouco sobre o Japão. Mesmo México, que é um país mais próximo geograficamente, é uma grande caixa preta, né? Assim, é uma cultura bem diferente da nossa. Então, eu acho que ele fez isso estrategicamente, porque é uma forma, assim, mostrar esses países muito afastados, né, é uma forma de você justamente, né, esses países, eles significam mais do que outros países o outro. Assim, falei meio esquisito, assim, mas quer dizer, você querer simbolizar o outro num filme de maneira eficaz, você consegue fazer isso mostrando, sei lá, o Marrocos do que mostrando o Paraguai. Pra gente, esse outro não é tão outro assim, né? O Paraguai fica literalmente aqui do lado. Então, eu acho que talvez, né, não sei, a intenção dele fosse mais essa, né? Porque, assim, comparando o Babel a outros filmes dele, ele faz isso, né? De tentar nos inserir dentro de um universo particular. Mesmo no Birdman, que a gente estava falando agora há pouco, né? Você tem um micro-universo, né, de atores nova-iorquinos tentando encenar uma peça na Broadway, e o filme todo ele praticamente se passa dentro de um mesmo prédio. E a câmera, ela não tem cortes, assim. Ela acompanha os atores o tempo todo. Então, é como se você estivesse o tempo todo colado naquelas pessoas. Você não pudesse desviar o seu olhar, você estivesse ali. Então, eu acho que o cinema do Inharitu, ele exige do espectador uma presença muito grande. É como se ele estivesse o tempo todo falando para você, olha, esteja aqui presente, olhe para isso, preste atenção, viva isso aqui. Não apenas observe, né, mas, assim, viva isso aqui. E isso talvez explique também um porquê dele ser tão persistente na hora de retratar o sofrimento humano. O sofrimento é uma coisa muito presente nos filmes dele. Eu não sei se eu acho que o sofrimento é um eixo temático dele. Assim, o Inharitu é um cineasta que faz filmes sobre o sofrimento. Sei. Sabe? Eu ainda volto àquela tese de que o Inharitu é um cineasta que procura fazer certos estudos de caso com personagens ao colocá-los em situações limítrofes. Olha só o que está acontecendo com essa mulher. Sabe? E o que inevitavelmente faz com que a gente sinta muita empatia. Empatia, eu acho que empatia é quase que o sentimento que ele nos força a ter. Você não tem empatia por aquela coitada, aquela imigrante mexicana perdida no meio do deserto com aquelas duas crianças. Você não tem empatia? Uau! Qual é a outra possível reação que se possa ter? Isso, indiferença? Não sei. Eu acho que o filme, ele meio que te força a você se colocar no lugar dela. É interessante esse ponto seu. Uma carga teatral mais do que antropológica, então, né? É uma preocupação maior em construir personagens genuínos, autênticos, né? Genuinamente humanos, né? Porque eu acho que o cinema antropológico, eu fico pensando aqui nos etnógrafos do cinema, sei lá, Jean Rouch, né, um diretor francês já falecido. A etnografia, ela tem um pouco esse olhar desligado, né, assim, desligado não é, perdão, não é desligado, é dissociado da coisa, distanciado, né, sabe? Inclusive, para você ser um bom etnógrafo, você não pode viver aquela cena. Então, você está vendo, você está testemunhando um ritual tradicional de uma tribo indígena tal na Amazônia. Para você estudar aquilo, né, para você escrever um relatório sobre aquilo, você não pode estar no ritual. Você tem que estar o tempo todo distanciado daquilo, né? Distante daquilo, de alguma maneira. Mesmo que seja uma distância psicológica, você não pode estar envolvido completamente. Se você está envolvido, você está vivendo aquilo e não tem como depois você racionalizar aquilo ou articular isso com conceitos antropológicos, escrever um relatório, não tem como. Eu acho que não é interesse, não é esse interesse do Iñárritu. É o contrário, ele quer que a gente viva aquilo, ele quer que a gente participe da cena, né? Que a gente empatize com os personagens e sinta o que eles estão sentindo, fique feliz com eles, sofra com eles, o que pode fazer com que a experiência de assistir os filmes deles seja uma experiência miserável, porque você sai do cinema cansado, exausto, né? Porque você sofreu junto com todo mundo sofrendo e você sofreu junto. Então eu acho que é o contrário, na verdade. Assim, ele quer chamar a gente para a cena. Ainda sobre essa questão que o Diego colocou, dessas cenas que mostram, né, a vida acontecendo nesses lugares, né, o casamento, a festa. Não só o casamento, né, no México mostra lá as crianças brincando, quando eles vão matar a galinha. Uma coisa que a gente não falou até agora, talvez só subliminarmente sobre o filme, é essa relação entre a violência, né, a violência, a lei, a autoridade, né, e as armas de fogo, né, que são o símbolo dessa questão da violência máxima, né. E essas cenas que o Diego mencionou são os momentos em que há a experiência humana fora dessa violência, né. Vocês lembram, por exemplo, a cena do casamento? Tá todo mundo festejando, bebendo, as pessoas estão felizes ali, vivendo. E aí tem uma incidência da violência e que causa um mal-estar no telespectador e nas pessoas ali, que é o momento em que o personagem do Gael, ele tira um revólver, ele dá um tiro pra cima, comemorando. Mas ali eu acho que o autor, ele mostra bem isso, assim. Ele mostra essas cenas em que você a vida acontecendo e há uma irrupção da violência. Então você tem as crianças brincando com as galinhas e o cara vai lá e mata a galinha de uma forma brutal, né? Que é torcendo o pescoço dela e arrancando. É, mas isso que não é brutal, é normal. É assim que se mata a galinha. Sim, mas a violência, ela é constitutiva desses momentos também, né? Assim como existem armas, existe o exército, existe a polícia. Eu não tô falando que não existe, mas eu acho que ele usa essas cenas que mostram situações em que não há o registro da violência e como a violência, ela de repente surge nesses momentos, né? A força motriz do filme é um objeto, né? É um rifle, né? Do plot. Tudo que faz o plot andar é um rifle, né? Não, é. Como você falou. A mãe da japonesa morreu dando um tiro na cabeça. O Gael Garcia Bernal, ele representa um pouco essa violência, porque ele é um cara jovem, tem uma arma, ele se enfrenta com o policial, né? Tem essa agressividade com o policial. Os policiais, todas as autoridades do filme, tem esse momento em que pega na arma ou usa a arma pra bater. E o momento que o menino no final... Esse é um momento um pouquinho redentor, né? Que o menino que deu o tiro acidental na Cate Blanchett, no final, ele pega o rifle. Ele era, inclusive, um dos que domina a violência, né? Ele sabe atirar bem, né? Ele sabe atirar... Domina, entre aspas, né? Porque ele que deu o tiro nela também. E ele quebra o rifle na pedra e se entrega, né? Assim, como o filme tem essa coisa, assim, de... As armas são o mal e a gente precisa destruir isso, né? Mesmo quando a arma... Porque a arma, o rifle, ele começa sendo algo usado para o bem, né? Ele começa como um presente do viajante caçador japonês para o cara que apoiou, né? Para o guia dele no Marrocos, né? E depois essa arma vira também um instrumento de proteção do modo de vida daquela família, né? Porque eles tinham que matar lá os chacais, né? Que estavam matando lá os bodes. Então, mesmo quando ela tem algo bom relacionado à arma, né? Eu acho que ele realmente tem isso, uma mensagem bem forte no filme, você tem razão. Um pouco política, né? De que a arma realmente, ela não tem, assim, ela sempre vai, pode acontecer algo terrível quando tem arma envolvida. Né? Eu acho que por política, mas também é isso, exatamente. Esse pode acontecer algo terrível, eu acho que é fundamental. Porque isso é o que só é humano se pode acontecer algo terrível, né? Eu me lembrei do Tolstói aqui, né? As famílias felizes são todas iguais e as famílias infelizes são infelizes, cada qual à sua maneira. E é contra-intuitivo, mas na felicidade é muito mais... Na felicidade não trágica, né? Digamos assim. É muito mais difícil você se identificar, né? Quando é tudo igual, se é Babel, se é a mesma linguagem e é tudo igual, parece que não tem nada humano para você se identificar, né? Que você se identifica, sei lá, você tá assistindo uma festa, a festa lá do casamento mexicano. Os dois momentos são os momentos meio sombrios, né? Assim, os dois momentos que você lembra e se identifica. O momento que o cara tira o revólver para dar o tiro e o momento que o bigodão chega lá dando em cima dela, né? Que você já fica, puta, vai acontecer alguma coisa. Que quer dizer, essa região do amor, né, que também é sombria e é misteriosa e tal. E ele coloca em todas as cenas, tem uma violência por trás, né? Parece que o trágico está sempre à espreita. Porque se não tivesse o trágico, se fosse um filme sobre uma família marroquina no deserto, matando coiote e criando bode, tu ia se identificar com o que ali? Se fosse um filme sobre uma adolescente japonesa ficando com japoneses num negócio de J-pop, tu ia se identificar com o que? A tragédia une a gente, né? Dá uma tragédia meio no sentido grego também, não só a tragédia triste, mas assim, a coisa humana é isso, a coisa insondável, a coisa inesperada, é isso que é verdadeiramente universal, eu acho, né? Ah, mas o tesão também, desejo sexual, é presente em todos os segmentos. Sim, então, também, é outra coisa da... Até no, quando você menos espera, né, do irmão com a irmã, ou da babá mexicana já, de meia idade, que tem esse beijo, né, esse abraço lá com o cara que dá em cima dela, né? Não, que é outra coisa que está fora do domínio da história, que está fora do domínio da legislação, da cultura, da política, né? São essas coisas que são anti-Babel, na verdade, né? Que estão fora dessa lógica da linguagem universal, mas justamente por isso são universais, né? Não são parte de uma linguagem universal, porque é impossível de colocar isso numa linguagem. A gente tenta, né? Quer dizer, o próprio esforço humano é a tentativa de colocar essas coisas, pelo menos o esforço da filosofia e do pensamento humano, é de colocar essas coisas na linguagem, né? Conseguir significar essas coisas. Mas, na verdade, são muito difícil de significar, e que você se identifica cruamente, independente se é marroquino, se é mexicano, se é japonês, se é americano, o que quer que seja, você consegue se identificar. É, o desespero é universal, né? Todos eles passam por essa situação do desespero, né? Que a esperança acaba, né? Mas como espectador, além do sofrimento, do desespero, eu acho que... Eu não sei. Eu aqui no Japão, quando as pessoas são tão... O japonês, ele não demonstra, né, emoções profundas assim na rua, no meio público. O japonês, ele separa muito a esfera privada da esfera pública. Então você vê raramente, assim, quase nunca, né? Por exemplo, um casal, por mais jovem que seja, se abraçando ou se beijando aqui. No máximo você vê de mão dada. Então eles não expressam afeto em público, né? Mas aí quando... Eu, às vezes, fico assim, fico assistindo filme, né? Caraca, eles estão flertando, eles estão se abraçando, estão se pegando e tal. E, às vezes, eu me pego pensando assim, o japonês também transa, né? Então, o japonês também tem desejo, o japonês também tem essa fragilidade e isso me aproxima mais deles, eu acho. Eu me sinto menos estrangeiro. Porque também é uma coisa fora da linguagem, como o Gustavo está falando. E eu acho que também o Naruto quis mostrar um pouco isso, né? Porque as três histórias envolvem, não de uma forma central no plot, a não ser no Japão, sexo, né? Desejo, sabe? Ainda mais proibido, amor. Não, concordo. Acho que é outra coisa desse domínio, assim. Eu ia separar a frase do Hegel que esse filósofo usa para... Que o Hegel faz uma descrição do que não entra no campo da história, nessa descrição dialética. E é justamente a descrição de tudo que é humano, né? São as coisas que você mais se identifica. Assim. E acho que isso, sexo também, né? Independe da linguagem, né? Você consegue se identificar de maneira... A gente se identifica todo mundo nessa diferença, né? Que é um pouco que o André falou no começo, né? Essa diferença absoluta humana, que é a diferença entre o que você fala e o que é, né? Que você nunca consegue falar o que é. Essa é a diferença fundamental, né? É impossível falar o que é. Isso é a coisa mais humana que existe. Do Japão ao Paraguai, ninguém consegue falar o que é. E todas as maneiras... Existem várias maneiras de você demonstrar isso. Eu acho que o Inarritu, com essa coisa trágica, sexual dele. Eu gostei muito do Amor e Perros quando eu vi. Não lembro mais de nada, mas eu adorei. Eu me lembro, eu não conhecia ele, eu não sabia nem quem era, mas eu me lembro que eu gostei muito quando eu assisti. E eu, se não me engano, ele também tem um pouco isso, né? Essa coisa trágica aí do, né, do não, do que é impossível de dizer. É muito difícil não se identificar com isso. É, isso me faz lembrar muito o Alfonso Cuarón também, né? Porque quando... Eu também adorei Amores Perros quando eu vi, do Inárritu, mas eu vi também E Tu Mamã Também, né, do Alfonso Cuarón. E foi um dos poucos filmes, assim, ainda mais quando eu vi o filme pela primeira vez no cinema, né, naquela época, né? Eu devia ter uns 20 e poucos anos. Nossa, eu fiquei assim, uau, isso é como realmente adolescente se comporta. É assim que adolescente se pega, é assim que adolescente transa, é assim que adolescente tem desejo, tem tesão. Nenhum filme americano acho que tinha retratado tão bem, eu acho, antes. E os mexicanos, eles realmente querem mostrar a esfera privada de forma genuína, né? Eles não tentam dizer as coisas como elas são, né? Não sei, como você falou, é impossível. Né? Vocês concordam comigo? Eu não lembro do Imamatamien, mas eu acho que é o mérito desse diretor, né? Tanto que todos fizeram grande sucesso. Uma geração de diretores mexicanos aí que todo Oscar eles ganham. É, porque eles são muito bons de retratar esse tipo de coisa. Que, sei lá, pensando nos filmes que a gente assistiu aqui, sei lá, tentando lembrar aqui dos filmes que a gente assistiu, qual desses filmes, qual outro filme conseguiu retratar tão bem? Acho que nem o Persona, vou falar uma blasfêmia aqui, né? Mas nem o Persona, que é muito mais pretencioso, consegue retratar, pelo menos para mim, eu não consegui me identificar com essa... Porque o personagem é um filme sobre isso, né? Sobre a impossibilidade de dizer. Também envolve uma mulher que não fala, né? Mas, nesse caso, por opção. É um filme feito quase que uma tese sobre isso, mas não me tocou tanto quanto o Babel, nesse sentido. Assim. Eu acho que o Babel representou muito bem não sei se porque a tragédia, as tragédias do Babel são muito mais próximas da gente, né? Mais modernas, mas eu não sei, tô tentando lembrar dos outros filmes que a gente assistiu, que outro filme conseguiu representar tão bem essa coisa, assim, da tragédia humana, do invisível. Eu fico lembrando porque Freud, ele teve quando ele assistiu o Sófocles lá, né, o Édipo Rei, ele saiu assim do cinema, como é que chama aquele outro negócio com gente? Teatro? O teatro, saiu do teatro, ele saiu do teatro pasmado, né, assim, chocado, aquilo mexeu muito com ele, porque também é uma peça trágica disso, né, do invisível e do que é humano, basicamente. E a gente não consegue, pelo menos eu, quando eu li o Édipo Rei, eu achei chato, não consigo me identificar com essas tragédias gregas como Freud conseguia, ou como outras pessoas conseguem. Mas esse filme, especialmente, assim, pra mim, teve um efeito parecido. Assim, não, consegui. Mas, hein, ó, Édipo Rei, essas tragédias, você não pode ler. É pra ser vista, né? Pra ser, você ver no teatro atuadas. Porque se você vai ler uma comédia do Shakespeare ou uma comédia do Aristófanes, você não vai rir nunca. Não é engraçado. Que é outra dimensão disso, que eu acho que o filme mostra bem, que tem a ver com a comunicação, etc. É como existe essa realidade que vocês estão falando, né? Mais crua da sexualidade, da experiência do sofrimento, do desamparo, que é uma coisa é imediato, né? A gente se identifica de imediato, etc. E como os personagens, eles seguiam por preconceitos a partir da linguagem, né? Por exemplo, a situação simples lá do Marrocos, que foi, os meninos estavam brincando com a arma, deram um tiro por acidente e acertaram uma turista. Alguém falou assim, ataque terrorista. E os efeitos disso, para criar uma ficção, né? Uma narrativa, como gostam de dizer hoje, que gera efeitos humanos, porque as pessoas são guiadas por essas palavras, esses discursos, sai totalmente do controle da simplicidade do evento, né? Por exemplo, o caso lá do policial que o Diego falou, né? O policial de fronteira que acha a mexicana. Ele agiu conforme o quê? Mexicana no meio do deserto. Tá tentando atravessar a fronteira. Vou prender. E ela falando da situação, da experiência que estava acontecendo, da realidade, e ele não agia conforme isso, né? A menina, por exemplo, também, que fala com o policial, né? A japonesa. Ah, minha mãe se jogou do... E aí o policial começa a tratar o assunto daquele jeito. Então ele se engana, ele fala com o pai dela fala, olha, não quero mais saber desse assunto, minha mulher se matou com um tiro na cabeça. Então o filme trata muito disso, de como a comunicação ela traz essa dimensão do engano, que é uma dimensão só humana, né? Claro, você pode ter engano da sua percepção da realidade, né? A realidade, os sentidos podem te enganar também. Mas a linguagem, ela instaura o reino do engano, né? Nessa relação com o outro que você não conhece. E você age a partir do engano. A gente age sempre a partir do engano. Né? Especialmente o rótulo, né? Sim, exato. A linguagem do rótulo, né? Por exemplo, se você taxa alguma coisa de aquilo, é difícil tirar aquela taxa, né? É difícil tirar o nome de alguma coisa que já foi dado, né? Por isso que é difícil você julgar alguém e é perigoso você falar que aquela pessoa é aquilo. É, a linguagem, ela fixa uma realidade falsa, né? E aí isso leva a um engano que constitui uma realidade, né? A partir do qual a pessoa vai agir, que é uma realidade enganosa. Isso o tempo todo tem no filme também. A própria menina japonesa, por que eu pensei nisso? O dilema dela começa, o sofrimento dela começa, depois do jogo de vôlei, quando ela tá com raiva de alguma coisa, e a amiga dela fala assim, não, é porque ninguém comeu ela ainda. E aí o drama dela de agora eu tenho que ser comida por alguém... Não sei se o palavreado nosso tá mais adequado pra nossa audiência, né? Mas a amiga dela fala isso, né? Ah, porque ninguém quis ela ainda, né? Ninguém transou com ela ainda. E aí ela começa, o drama dela todo vai ser desenvolvido a partir disso. Todos os atos dela são referentes a essa fala que o outro impôs a ela, né? Porque ela não elaborou de si mesma aquilo. É como quando no tiro alguém fala terrorismo no tiro e aí o pessoal do ônibus não quer ficar lá na região. Quando que talvez se não tivesse esse discurso em torno do tiro, a reação mais humana seria, pô, vamos esperar, né? A mulher tá morrendo e tal. Mas como tem o discurso, muda completamente a reação dele. Agora, quem destruiu a Torre de Babel foi Deus, né? Não foi isso na história bíblica? E foi por rancor, que se os homens conseguissem construir, ele ia ser, né, ia tá no mesmo nível dele, não ia mais precisar dele. É, porque a torre não é só, a torre é pra chegar no céu também, não é? É pra atingir a divindade, vamos dizer assim, né? É, não, a torre não é... Exatamente, a torre não é construída pras pessoas falarem a mesma língua, não tem nada a ver. As pessoas já falavam suportamente a mesma língua, né? Todo mundo se comunicava e tal. E aí eles resolvem construir essa torre pra chegar no céu, e aí Deus faz, eita, não, aí é perigoso e tal, não sei o quê, e destrói e espalha o povo pelo mundo. É, agora pra vocês nunca mais tentarem, eu vou fazer com que vocês tenham línguas e não se entendam. E nunca falem as coisas como elas realmente são, porque quem fala o que é, sou eu, Deus, né? Vocês, sim, não. É. Vocês vão só simbolizar aí o real, mas o real sou eu. É, inclusive, o argumento do filósofo húngaro desse livro lá, tipo, Deus é um outro nome também para essa escuridão, né? Para essa coisa invisível e tal. Mais ou menos a lição da coisa da Torre de Babel é tipo assim, se vocês tentarem construir esse negócio, vocês estão querendo acabar com a escuridão, acabar com o que é humano. Quer dizer, vocês estão querendo com essa ilusão de que é possível esclarecer tudo, né? Que é possível criar uma linguagem que vai explicar tudo. E é impossível. E essa linguagem que supostamente tenta explicar tudo já tem efeitos terríveis, né? E desumaniza as pessoas. Como, por exemplo, a lei e o discurso social e tal em cima da imigrante mexicana desumaniza ela, porque ninguém quer ouvir o que ela tá, a história real dela, o que é que aconteceu. Ninguém tá preocupado se ela não queria perder o casamento do filho. Como desumaniza o menino, entendeu? É um terrorista que matou, que deu um tiro na... Outra coisa também, o pai e o... Falando desse negócio que o André falou de como a fala tem ação no mundo, né, e muda o comportamento, o pai e os dois filhos só tentam fugir porque disseram que a americana tinha morrido, né? Talvez se ele soubesse que ela não tinha morrido, a reação seria total. Então é muito interessante esse ponto do André, de que a fala tem poder, assim, essa linguagem falha e errada e tal, gera consequências no mundo, né? É, tanto é que a Miyuki diz que a... A grande cena, né? A cena que realmente costura o segmento japonês a todo o filme é a cena sem diálogo, né? Entre o pai e a filha, né? Quando ela completamente está nua, né? Nua literalmente e figurativamente, né? Nua de linguagem. E aí eles só se abraçam. E era só isso que ela precisava, né? O amparo, né? O não abandono do pai. Não, todas as cenas mais emotivas do filme não tem linguagem, né? É a coisa do ópio também, quando a senhorinha dá o ópio pra ela fumar. Quando o Brad Pitt coloca o pinico pra mulher fazer xixi, que é uma demonstração de amor dele, assim, né? É a cena em que eles estão menos tensos, né? Porque o filme todo eles estão tensos, porque eles tinham brigado, ele tinha fugido, ninguém sabe muito bem. Então, as cenas mais humanas do filme também são as cenas sem fala. É o gesto, né? Então esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Foi um prazer estar com meus amigos falando sobre esse filme que eu gosto muito mais agora depois dessa conversa. Antes eu estava um pouco implicante, mas agora eu aprecio bem mais esse filme. Espero que para vocês também, ouvintes, que vocês tenham gostado da nossa discussão e gostem mais do filme agora. Um abraço para André Vicente. Tchau, galera. Gustavo Leal. Valeu, até a próxima semana. Igor de Campos. Obrigado, gente. Até a próxima. Então, vou anunciar o próximo filme. Vocês não podem perder. Quem é fã do podcast não pode perder. Próximo episódio. Vai ser o nosso primeiro episódio que nós vamos analisar dois filmes ao mesmo tempo. Blade Runner, de Ridley Scott, e Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve. Vai ser fantástico, dupla de Blade Runner, vai ser muito bom, não perca isso, eu tô animado agora, quero fazer logo. Um abraço pra vocês e nos vemos em breve. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. We're not to be.